Conheça a Oral Clinic Complexo Saúde, o novo jeito de você cuidar da sua saúde. Venha nos conhecer na Rua Henrique Soares, número 121, Centro de Ararendá. Contamos com atendimentos médico, dentista, fisioterapeuta, nutricionista, aparelho ortodôntico, canal, prótese dentária, clareamento, extração, restauração e implantes dentários. A Oral Clinic conta com especialistas em fisioterapia dermatofuncional, pélvica, convencional, geriátrica, respiratória e osteopatia. Oral Clinic Complexo Saúde, Rua Henrique Soares, número 121, Centro de Ararendá. Fone Zap 992-93-3150. 992-93-3150. Oral Clinic Complexo Saúde, o novo jeito de você cuidar da sua saúde.